fio. Outro amor você já encontrou. Se sumiu é porque acabou. Meu amor, meu amor, eu te amo demais. Jefferson Boaventura, atualize. Você desliga o telefone quando você sai. Você desliga, some, não me liga mais. Enlouqueço, sofro demais, trancado nesse quarto. Pego o telefone, mas percebo que ninguém ligou. E no WhatsApp não tem mensagem de amor. Pra onde foi? Algo bem melhor me deixa infeliz. Tá claro, é claro, eu achar que esse amor não tem jeito. Tá claro, é claro, eu pensar, não tem mais segredo. Baby, outro amor você já encontrou. Se sumiu é porque acabou. Meu amor, meu amor, eu te amo demais. Outro amor você já encontrou. Se sumiu é porque acabou. Meu amor, meu amor, eu te amo demais. Aventura, sucesso, meu irmão. Portal do Arrocha. É comigo assim. Você desliga o telefone quando você sai. Você desliga, some, não me liga mais. Enlouqueço, sofro demais, trancado nesse quarto. Pego o telefone, mas percebo que ninguém ligou. E no WhatsApp não tem mensagem de amor. Aonde foi? Algo bem melhor me deixa infeliz. Tá claro, é claro, eu pensar que esse amor não tem jeito. Tá claro, é claro, eu pensar, não tem mais segredo. Baby, outro amor você já encontrou. Se sumiu é porque meu amor, eu te amo demais. Outro amor você já encontrou. Se sumiu é porque acabou. Meu amor, eu te amo demais. Outro amor você já encontrou. Se sumiu é porque meu amor, eu te amo demais. Obrigado, Bruno Bruni, por dividir comigo essa linda canção. Olha, meu parceiro Jefferson Boaventura. Todo sucesso do mundo pra você, meu irmão. Tamo junto. Não se apegue não, viu? Valeu.